né? Minha 3, 2, 7. Afirmo. Após o pouso do Boeing da Condor, está autorizado a alinhar e manter a pista 1-0. Ok, agora vai lá e manter, minha 3 e 7. Condor 076, on ground at 38, vacate by the right, contact ground 121.1. 121.1, Condor 076, vacating now to the right. Oceania 6327, autorizado a decolar, pista no zero, vento 170 graus, 099. Fala localizador visual com o campo, passarela. 32231, no completo final do procedimento TLSX, retorno no 895. 895, passarela. Igualmente, bom pouso. Na 6327, decolado aos 40, chame controle Salvador, 119-18. 198, chame 6327, boa tarde. Tá bom. Passarido 2231, ajuste no 012. Continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando autorização de pouso. Radar, suba para nível de voo 180. Após 2000 pés, vai direto coral. Após 2000 pés, vai direto coral, grato, 637. Passarido 2231, autorizado pouso, pista no zero, vento 160 graus, 089. Pouso no zero, Azul 4065. Chame Recife no 2835, alterno no 2510. Azul 4065, chama Recife 2835, alterno 2510, boa. Passarei do 2231, solo foi aos 44, direita, solo Salvador, 121, décima 1. Direita, 21, 1, obrigado. Né, 6227, confirme. O Xané 6227, autorizado a alinhar, se decolar, custo no zero, vento 170 graus, 09 graus. Chame 6227, decolado aos 46, chame controle Salvador, 119, décima 8. 19, 8, boa. Salvador, boa tarde, Chame 6227, decolou na pescota. Seria o Chame 6227? É ele mesmo, decolou na pescota. Chame 6227. Está sob contato radar, chuva para nível de voo 3620, após 2 mil pés voa direto Leda, após Leda, Dóquilo. Ok, sobe ao 36, após 2 mil Leda, depois Leda, Dóquilo, né? Dóquilo, o Xané 6227. Meia 327, vou ir direto em Ucove. Vou direto em Ucove, 6327 graus. Equador Azul 2930, está no 31, posicionamento. Bom, meu Vitor, indicativo, prossiga. Tipo, bom, meu Vitor, indicativo, Salvador não conhece nenhum tráfego no setor entre 40 e 60 milhas. O setor que o senhor se encontra, o serviço de informação alerta com o centro Recife. Pela visualização radar, não há nenhum tráfego no setor. A Salvador opera visual, piscinho zona 0, altímetro no 0, no 2, vento de 1,75 graus com 8 nós, procedimento em uso é o ILS X-Ray, e a chegada prevista para o senhor é a chegada a mão. Gente, Vitor, onde é aquilo? Channel 6327, desça para nível de voo 120, está agora a 60 milhas, sudoeste do BR de Salvador. Chame agora o controle Ilhéus 120, decima 1, informe que o serviço radar está encerrado. Tá. Boa tarde, Salvador, Channel 63, 14, está passando 190 até 150, informação Romeu. Channel 6314, boa tarde. Achei a identificação, vou direto do Una descendo para 3.000 pés. Ajuste no 0, no 2. Verificou 3.000 pés, direto do Una 1012, Channel 63, 14, descendo para 3. Ter 6227, também Centro Recife no 2835, alterno no 25, decimal 10. 2835, 10. Confirmando 1283535. Então, a primária 123, a secundária? A primária é 128, decimal 35, 128, decimal 35. E a secundária, 125, decimal 10, 125, decimal 10. Agora eu entendi tudinho com a controle, 128, 35 e 125, 10, 6272, uma boa tarde, obrigado. Boa tarde, bom voo. Azul 2930, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 089. Chegou a ser contado por gentileza, senhor, o 2930? O quê? Chegou a ser contado a autorização para o 2930 por gentileza? Azul 2930 está autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 150 graus, 089. Alinhar e decolar, sim. Azul 2930, decolado aos 1900, chame controle Salvador, 119, decimal 8. Chamaremos seu controle 198 por 2930. Controle. Muito boa tarde, Azul 2930, Momo. Azul 2930, está sob contato radar, suba para nível de voo no 60, suba sem restrição e voe direto Momo. Sem restrições, direto Momo para 160, voo 2930. Bom, meu Victor Índio Aquilo, está autorizada a chegada da MAN, reporta no ideal de descida. Azul 2930, controle. A escuta 2930. Está sob vetoração, mantenha a radial da saída Momo até cruzar o nível de voo 120. Em caso de falha de comunicação, ao cruzar o nível de voo 120, reassuma navegação na proa de barreiras. Então, mantendo a radial Momo até 120. Caso falha de comunicações, atraso 120, direto barreiras, ou azul 2930. Canal 6314, desça para 2000 pés, ajuste no 012, está autorizado a final do procedimento ILSXR, reporte estabilizado. 2000 pés, 1012, autorizado direto para reportar 6314. Azul 6918, desça para 3.000 pés, destino 012. Desça para 3.000, 1.002, Azul 6918. Salvador, boa tarde, Azul 2789, frente da Roma. 2789, acione identificação, desça para 4.000 pés via chegada, correção, na proa de Pelô, ajuste em Salvador 1012. Frente, na proa de Pelô, descendo para 4.000, 1012, Azul 2789, pode descer na ideal? Precisamos, descer na ideal azul 2789. Obrigado. Estabilizado no ILS, visual com a pista, Xanã 63, 14. Xanã 63, 14, completa final do procedimento, torre 1895. 1895 a torre, Xanã 63, 14, obrigado, boa tarde. Cidade, Torre Salvador, Oxané 63, 14, está na final do ano 0. Oxané 63, 14, boa tarde, ajuste no 0, no 2. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 160 graus, 079. Livre pouso, pista no 0, ajustado 1012, Oxané 63, 14. Tá, Romeu Vitor, Índia, Kilo, confirma se já voou visual na rota. Eu tô com Romeu Vitor, Índia, Kilo, desça até nível de voo 080. laterais, 0698. 1698, completa a final do procedimento, torre 1895. 1895, 1898. Solo Salvador, 121, décimo 1. Livre à direita, solo 121, Oxané 63, Zona 4. Corrêa, Salvador, Azul 698, final ILS, 10, 8 milhas. Azul 6918, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Prossegue a aproximação, 1012, aguarde a autorização de pouso, Azul 698. Azul 6918, tráfego ajustado, pouso autorizado, pista no 0, vento 1, 70 graus, 089. Livre pouso no 0, o Azul 6918. O 2931 está a 30 milhas noroeste do VR de Salvador, da presente resumo navegação na proa de barreira, subindo para nível de voo no 60. Confirmando instrução para o Azul 2930. Afirmativo, 2930 está autorizado a reassumir a navegação na proa de barreiras. Cliente, proa de barreiras, Azul 2930. Azul 2930. Somente para informação, tráfego, agora a posição de 11 horas, 69 milhas, no rumo este, mantendo o nível de voo 180, um Alfa Tango 72 da companhia proveniente de Ilhéus, Azul 2791. Ciente, possui tráfego no TQS Azul 2930, voando agora barreiras. Azul 2930. Me mantenha nível de voo 160 e chame Centro Recife 12685, alterna 12545 ou ainda alterna 1260. Cliente, vai se ficar no nível 160 e vai chamada presente Recife 12685, alterna 12545, ainda 1260, azul 2930. Patrão, respeitando o 2789, só para informar, já não é ideal descida, mas só descida para 4.000 conforme autorizado. 2789, ciente, desça para 4.000 pés, ajuste no 0.1.2. 4.000 no 0.1.2, 2789. Xené 6355, observa o tráfego na final, está pronto, no ponto zero. Xené 6355 autorizado, alinhar e manter pista no zero. Xené 6355. Xené 6355. Papa Romeo Victor Índia Aquilo, reautorizada a descida para nível de voo 060. 060, Victor Índia Aquilo. Solo Azul 15, ao livrar, chame o solo Salvador, 121, décima 1. 61, Azul 6918. Xané 6355, autorizado a decolar, pista 10, vento 150 graus, 099. Autorizada, pista 10, Xané 6355. 3155, autorizado, alinhar e manter, sistema 0. Chanel 6355, decolar no Zuno 6, chame controle Salvador, 119-8. 98 controle, Chanel 6355, boa tarde. Já. Controle Salvador, Chanel 6355, cruza no 1200 metros, perfil São Paulo. Chanel 6355, está sob contato radar, subo 3620, após 2000 pés, voe direto Leda, após Leda Mótima. Cheia 2000, voa Leda, após Mótima, sobe ao 360, Chanel 6355. Então 3155, autorizado decolar, pista no zero, vento 150 graus, 079. Azul 2762, pronto, turno ponte zero. Azul 2762, autorizado a alinhar e manter, pistão no zero. Pistão a zero, ele mantém 2762. Para nível de voo 050. Agora 50, eu vou para o voo. Controle Salvador, boa tarde, alta 3155. Alta 3155, está sob contato radar, suba para nível de voo 320, via saída São Bruno. 320 via Sambo 1, tá? 3155. Voo 2789, canceladas as restrições em Pelô. Desça para 3000 pés, ajuste no 012. Certo, para 3000 pés, esse é cancelada a restrição em Pelô. Então, no 012. Voo 2762, autorizado a decolar, pistão no 0, vento 160 graus, 0629. Autorizado a colar de 2762. Zona 55 da presente está autorizado voar direto São Paulo. Direto São Paulo, obrigado. 3, zona 55. 2789, desça para 2000 pés, existe 1902. Está autorizado a final do procedimento ILS-XA pistão 10 de Salvador, reposto estabilizado. Desce para 2000 pés, 1902, ajuste autorizado ILS-XA da pistão 10, reposto estabilizado, 2789. Salve, Vitor, Índia Quilo, desça para 3 mil pés, ajuste 1012, canceladas as restrições em foto. 2762, controle. U2762, Salvador, opera em 199, decimal 8, da presente, voo direto coral, suba para nível de voo no 60. Voo 1097 para informação, estamos tendo um ponto de espera devido ao tráfego que decolou à sua frente. No mesmo, na mesma cor vai sair. Ok, sem problema, 097, só de curiosidade, o destino desse avião que decolou na sua frente, sabe formar? Seguro. Ok, obrigado. 1097, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento 1,60 graus, 079. A linha decola, voo no 097. A gente voa direto coral, azul 2762. Telém 6355, voa direto ao Gnave. Direto ao Gnave, 6355. Meu Vitor Indy Aquilo, desça para 2000 pés, ajuste 1092, autorizada a final do procedimento ILS-X-Ray, reporta estabilizado, Vitor Indy Aquilo. Passando para 2000, autorizado ILS-X-Ray, reporta estabilizado, Vitor Indy Aquilo. Controle Salvador, muito boa tarde, azul 2791. U2791, está a sua identificação, desça para nível de voo 080, na chegada a MAN. Está presente, autorizado voar direto do TOC. Ok, direto do TOC e descendo para o 080, o azul 2791. Estabilizado o localizador do X-Ray, o azul 2789. U2789, completa final do X-Ray, torre 1895. 1895, boa tarde. Azul 4423, pronto, ponto de espera, pista no zero. Azul 4423, mantém o ponto de espera. Vamos, tráfego a 6 milhas, tá? Cabeceira no zero. Mantém o ponto de espera, azul 4423. Oi, Salvador, boa tarde. Azul 2789, estabilizado no LSX-Ray da 1-0. Azul 2789, ajuste no 012, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Sente. Passarei do... dois... 2231, tá parando com a distância. Uno 097, decolado os 25, chame controle Salvador, 119, décima 8. Sempre 198, pode chamar. Azul 2789, autorizado, pouso, pista no zero, vento 1,60 graus, 0,629. 7, pouso autorizado, 2789. Passarei 2231, mantenho o ponto de espera. 0, eleva. Chené 6355, chame Recife, 12835, alterno no 2510. 2235, 2510, Chené 6355, obrigado, tchau. Chené 097, livre da restrição, suba para nível de voo 360. Chené, livre da restrição, 360. Azul 4423 afirma, após o pouso do ATR da Azul, na curta final 1-0, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. E após a passagem da nossa curta, ele mantém a pista no zero, Azul 4423. Completa a final do procedimento, 2-1-8-9-5. Papá Romeu, Vitorinho de Aquilo, ajuste no 0 no 2, continua a aproximação, aguarde, pista livre, informa um Embraer da Azul, alinhando para a decolagem na 1-0. Ciente, Vitorinho de Aquilo, aguardando, como falou, né? Azul 2789, no solo aos 28, livre à direita, chame o solo Salvador, 121, décima 1. 2-1-1-2-7-8-9. Chené 6210, sendo identificação, voe direto Duna, descendo para nível de voo 050. Chené 2791, voe direto Duna, desça para 3000 pés, ajuste 1-0-1-2. 1-0-1-2, 3000 pés, direto Duna, 2791. 3155, chame Recife no 2835, alterna no 2590. 12835. 12510. 4423, decolado aos 30, chame em controle, Salvador, 119-8. Controle, Salvador, 119-8, boa tarde, Azul 4423. Boa, bom, bom. Azul 4423, cruzando 1000 pés, Arbor 1. 079. Pouso autorizado, retorno de aquilo. 00, após 2 mil pés, vai direto a Lefa. Só mantém 300, após 2 mil pés, direto a Lefa do 4423. Após a passagem do tráfego, ele pode alinhar e manter o passarelo? Passarelo 2231, afirmo, após o pouso do Charro Romeu 22 na pista no zero, agora na curva final, está autorizado alinhar e manter a pista no zero. Sim. 1097, me recife no 288, alterno no 26, decimal zero. 1288, 260, gol 1097. Vitorinho de Aquilo, no solo aos 33, livre à direita, chão de solo Salvador, 121, décima 1. Gente, livre à direita, 121, Vitorinho de Aquilo. Passarelo 2231, autorizado, decolar, pista no zero, vento 170 graus, 079. Decolagem 2231. Via 2, 1, 0, desce para 3 mil pés, ajuste no 0, no 2, na Pro de Duna. 3 mil, Pro de Duna, 1, 0, no 2, 2, 1, 0. Controle, muito boa tarde, papai do Farm, Juliette, do Céu. E papai, uniforme, Juliette? Golf Céu. Papai, uniforme, Juliette, Golf, Sierra, prossiga para o controle de Salvador. O Juliette da Serra está na vertical de Vera Cruz, está para a sede de transponder, está mantendo a 1500 pés na vertical. Papai Romeu, correção, papai uniforme Juliette Golfo Serra, acione código 0135, modo normal para teste de equipamento. Olha, passareira das 231. 231 da passareira está sob contato, radar suba para 160, após 2000 pés, voe direto Momo sem restrição. 160, 2000, direto Momo, sem restrição, 2231. 12791, completa final do procedimento, torre 1895. P1895, obrigado, bom trabalho. Pelo Juliette Gonçalves, acionado 0135, transponder, vertical de Veracruz. Confirmando, o papai uniforme SLED chegou ao Fisserra, informo que recebo o modo Alpha, não recebo o modo Charlie do transponder 0135, como está a 21 milhas oeste do VR Salvador, confere? Sim, está literalmente a vertical de Veracruz sobre a pista, está apenas a 510, 5 graus, mas ele aqui de Fisserra. Chegou ao Fisserra, retorna para pouso? Positivo, está na pouso, de Veracruz. Informo que não recebo o modo Charlie do transponder. Verifique o modo Charlie. No final, mas está travado o visual com o campo. Azul 2791, não autorizado pouso na pista 10, vento 1,70 graus, 79. Autorizado o pouso, azul 2791. Quatro, quatro, dois, três, chame Recife, 1288, alterna 1260. 288, alterna 260, 4423, boa. Boa.